senhoras, senhores, em um coliseu, os meus gladiadores, amigos romanos, patrícios, vassalos, o sangue na arena cai sem intervalo. São homens leais e seus animais, senhores da guerra e seus ideais. Circo e o pão, soberania e pura opressão, ordem política. Ele quer você, quer manipular, ele tudo vê, não dá pra fugir, é impossível prever, pois defesa não há. Tente correr ou reagir, feras vão te devorar. O tabuleiro é arena, é parte do jogo. Crânios e ossos manipulam globo. Escravos armados, heróis em combate, prisioneiros do plano. Crânios, ossos, crânios, ossos, crânios, ossos, crânios, ossos, crânios, ossos, crânios, ossos, crânios, ossos, crânios, ossos. Dois homens entram, um homem sai, ao critério do império, outro corpo que cai. Vejo sangue alheio gerando cifrões, barões em eio faturam milhões. Júlio César aplaude seus leões lá de cima, religiosos observam toda essa carnificina. Decretos da nova ordem ao poder de seus seguidores, um jogo bem calculado por baixo dos bastidores. Gladiadores, prisioneiros, escravos mutilados, um só governo, um só legado, mentes brilhantes pelo poder supremo, pupilos aliados, conduzidos extremos. Eis o golpe final, a luta é desleal, fascínio, pois o domínio é dorsal. Grite socorro, morra ou mate, prisioneiros do plano. Iluminado.